nesta terça-feira, 27 de outubro. Então, desde já também aquele abraço amigo deste vosso amigo. Como sempre, desejo uma ótima manhã à nossa escuta. Para aqueles que estão a trabalhar, muita, muita coragem. E para todos os outros, uma boa manhã. Então são assim as manhãs na Rádio Arco-Íris com música portuguesa. Então vamos tentar levar um bocadinho de alegria até onde quer que você se encontre. Porque tristeza já é que chega. Jorge Ferreira para abrir assim aqui o programa Manhãs Românticos. E vem aí Kay Marcos com o novo tema. Estou chegando. Ela está chegando. Vamos lá, minha gente. Me desculpe eu vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga, de boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Aí, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Dona Maria, aqui numa versão de Marcos. Me desculpe eu vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga, de boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar você não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Ai, Dona Maria, então deixa eu namorar a sua filha. Marcos. Essa filha é um desenho do céu. E como já vem sendo habitual, você vai poder ligar para o 0288-434800, porque não, para escolher uma música. Vamos lá, pessoal. Nós aqui estamos para levar o melhor da música portuguesa. bem, então gostaram desta nova versão de Dona Maria de Marcos. Agora vamos escalar aqui as montanhas, fazer a nossa ginástica matinal. Com quem? Com os Castelos de Areia. Vamos lá subir ao castelo então, com Santa Maria. Hoje começamos assim com a música um bocadinho mais mexida desta primeira meia hora, para levar mais um bocadinho de boa disposição até si. Agora fazer Castelos na Areia com estas tempestades todas é um bocadinho complicado, mas continuamos com Lucenzo, Não Me Ama. Ei, boa disposição para si que está aí desse lado, energia positiva para si. Vamos lá. La difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, no hace nada. Mami, dime. Baby, tu cuerpo sea. Me mata. Sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero para mí. Cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama. Pero

foi a voz de Adriana Lu aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E agora vamos a uma música assim um bocadinho mais para os jovens. Porque te vas, nena? Liliana, diz-me que te vas. Dime-lo que não lo entiendo. Porque é para você que está de férias. Então vamos lá. Quedan por hacer aquí en mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Todas esas noches haciendo el amor, gastando tu piel hasta el amanecer, buscando tu boca para decirte adiós. ¿Por qué? Porque te vais, Liliana, a irmã de Manuel Campos, uma portuguesa a cantar francês, também é bom. Ai, porque te vas? Então vamos lá continuar e agora vamos a mais música portuguesa. Vem a Sara Correia. Chegou tão tarde. Nunca é tarde. Meu amor chegou tão tarde e meu canto adormeceu. Não deram sinal os cardos e a madeira não rangeu. Mas que casa tão bonita foi vestida de retrato. Mas a história que foi escrita não se pode descozer. Meu amor chegou tão tarde com pezinhos de algodão. Tinha areia no cabelo e outra luz no coração. Nossa história foi bonita, vou guardá-la enquanto dorme. Que o amor nem acredita que o deitaste fora assim. Meu amor, devo deixar-te partir. Se já não ardes por mim, se o coração quis assim, devo deixar. Vai que preciso chorar em paz. Em cada passo que dás, chego mais perto de mim. loucura, fui coragem, fui tristeza e fui esplendor. Tudo o que me fez amar-te vou guardar e sem rancor. Monto forte na desdita, como tantas vezes fiz, que o amor nem acredita que não pode ser feliz. Já não ardes por mim. Se o coração quis assim, devo deixar de seguir. Vai que preciso chorar em paz, e em cada passo que dás chego mais perto. Preciso chorar em paz, e em cada passo que dás chego mais perto de mim. Sara Correia, com esta voz, chegou tão tarde aqui. Ela nunca chega tarde, porque com a voz que tem, tem sempre lugar. Agora vamos mudar assim de ritmo. É assim, as manhãs românticas. E esta primeira hora foi mesmo uma mistura de música aqui na Rádio Arco-Íris, no programa Manhãs Românticas. Vem e toca e dança. Olha, vira, vamos lá. Esta música então é especial para todos os ranchos folclóricos aqui da região, ou que estão a ouvir a Rádio Arco-Íris. Para eles também muita, muita coragem nestes tempos difíceis para todas as associações. Moda domingo,

E quem não come em casa, come lá fora. Então cuidado, hein? Marante vem aí com o meu grande amor. Tudo isso aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Não estás aqui. se não posso, vives dentro de mim. No teu amor te peço, preciso de ti. Tu podes ter outro alguém a quem amar, mas não terás amor igual ao que eu te dou. Tu podes ir, mas não me peças para esquecer. Serás para sempre a minha vida, meu grande amor. Fiquei sozinho, sem amor, sem teu carinho. Sofro calado, apaixonado, sem ter. Para ter de volta o teu amor, faria tudo. És o meu mundo, a minha vida. Ai, meu grande amor, aqui na voz de Barante. O tema tirado do seu último trabalho. E agora de Barante vamos para Roberto Leal. E ele diz: Menina Feiceira. Que eu vejo ela na ladeira, tá vendendo vinho da madeira. Ela mexe comigo com meu coração. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Menina faceira. Que eu vejo ela na ladeira, tá vendendo vinho da madeira. Ela mexe comigo com meu coração. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Se eu pudesse ter que eu vejo ela na ladeira, tá vendendo vinho, vinho da madeira. Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Gilberto Leal, como é bom recordar-se. Andaluz, eles vêm aí com o tema Jura, voltas. Eu não consigo esquecer, quero saber porque partiste. Eu nunca cheguei a perceber, quero saber porque mentiste. Não tinhas razão para acabar com este amor que por ti sinto. Deste uma desculpa tão banal que me fez mal. Assim que ouvi, juras que eu não te queria, que preferia viver sem ti. Tu eras aquela mulher por quem eu andava sempre apaixonado. Tu eras aquela mulher que jurava viver sempre a meu lado. Tu foste aquela mulher que um dia me deixou e foi embora. Quando passo por ti ainda choro, quase igual. Volta para mim. Eu não consigo esquecer, quero saber por que partiste. Eu nunca cheguei a perceber, quero saber por que mentiste. Tinhas razão para acabar com este amor que por ti sinto. Deste uma desculpa tão banal que me fez mal. Assim que ouvi, juras que eu não te queria, que preferia viver sem ti. Tu eras aquela mulher que eu andava sempre a apaixonar. Que voltas, que vais voltar, foi o grupo Bandaluza. E agora vem aí aquele tema inconfundível, Juntos Outra Vez. Então cá estamos mais uma vez, juntos. Oh, que saudades, saudades de dançar assim juntinhos, hã? E depois estarmos olhos nos olhos, vamos lá continuar. Saudade nunca tem fim. É assim mesmo. Quando amamos, a saudade não tem fim. Mesmo sem palavras, é você meter as palavras em cima da música e sonhar. Vamos lá. Saudade, saudade não tem fim. E o amor tende sempre a crescer, não é? Ai, te amo hoje, amanhã e para sempre. Isto era algo, algumas das palavras que podia meter sobre esta música, porque não? Vamos continuar. Leia as paredes, confesso. E é a voz inconfundível da grande fadista, da rainha Amália Rodrigues. E ao fim eu não mereça, vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Esqueci, ou se te quero. por ti, por quem eu espero. Se eu gosto, não afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Cresceu muito mais. Oh, tão amantes que nós fomos.

você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. Então eu amarei, aqui na voz de João Paulo e Daniel. Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Meu chamego tão gostoso, meu corpo pega fogo, é demais essa mulher. Chora sanfona, eu aqui grudado nela, a noite inteira nela, nela, e é isso que ela quer. Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei no seu coração. Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, tô amarrado. Uma música dos anos 70, 80, João Paulo e Daniel. Eu me amarei. Deu um beijo ao escondidinho, hein? 10 horas e 34 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa Manhãs Românticas. Espero que desse lado esteja a passar um agradável momento. Então venha conosco. Eu me amarrei. Está amarrada na paixão. Vamos lá. Assim é que é. Seu desejo de mulher, sua pingando, feito tampa de panela, chonado, camado nela, e é isso que ela quer. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Me amarrei e agora bem amarradinhos, vamos lá ouvir Edi Brites e Samuel. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa a meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Troca de afeto no seu alfabeto, eu vou doar ao Z. E ainda tem certeza que eu só conto quando eu marco a ponto no seu ponto G. E ainda tem certeza que eu só conto quando eu marco a ponto no seu ponto G. Até a Elma ficou apaixonada. Eddie Brits e Samuel, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E a saudade dói. Esta canção é uma homenagem para você, meu irmão João Paulo. dor. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora. Saudade é dor que me corrói. Ai, quando a saudade dói, pois ouve um bocadinho de música e é assim. Eduardo Costa, Não Vivo Sem Você. Chama, não vi.

povo, vamos lá. Acabou aqui com o Ivete Sangal, mas vem aí Rui Bandeira com o lado da razão. Ele que está recordando música dos anos 80. Oh,

nada, ela não dá nada pra mim. Ela não dá nada, um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá pra mim. Ela não dá nada, ela não dá nada pra mim. Ela não dá nada, um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá pra mim. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá pra mim. É normal agora com esta epidemia, pois não se pode dar abraços nem beijos, tem que se guardar a distância, bem entendido. E agora aos sons do Minho, eles dizem sejam felizes, mesmo assim, não se podendo dar abraços e beijos, há que ser feliz. Até o dia amanhecer. Venha fazer a festa connosco aqui no programa Manhãs Românticas, isso até às 12 horas. Estamos na última hora já. Depressa, ser feliz é o que nos resta. Festa, alegria, sorrisos e amigos para completar o amor correspondido. Vem cantar, vem ficar, hoje a festa é aqui. E hoje então a festa é aqui e não pode perder até às 12h30. Portuguesa, é isso, na Rádio Arco-Íris, no 96.2, todas as manhãs na vossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. Então, o povo precisa, é isso mesmo, precisa de quê? De festa, vamos lá. O povo quer, o que o povo precisa. E são os quatro bands, novamente aqui nas nossas platinas com o último CD deles. É numa festa em tirar a camisa. Aqui ninguém vai parar. Estes são os quatro manes que te põem a delirar. É dia de festa, é dia de vir dançar. Hoje há festa aqui na aldeia, escolhe já o teu par. Porque se a festa ser boa, tem de haver um bailarico. Dá para todos dançar, seja pobre ou seja rico. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. O que

barquinho feiticeiro, coração a navegar, meu eterno companheiro, na cruz do meu altar. Tu vieste num cruzeiro, onde eu não sonhei voltar, mas trouxeste um roteiro, e ainda sobrou lugar. No mar e sol, sobre vagas de carinho, batel de sonho, voga mansinho. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu verso de criança, anda lá, a minha esperança. Adom, aqui estivemos com Diapasão. Continuamos e agora vamos viajar até onde? Até ao Alentejo, com os vocalistas e o tema Roubei-te um Beijo. Roubei-te um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar, não vou sofrer. Vamos ouvir a mesma música da voz de José Malhoa. Roubei-te um beijo, não querias dar. Mas por ti não vou chorar, não vou chorar, não vou sofrer. Estou muito triste, mas por ti não vou morrer. Estou da balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Tristes lamores

já cá não está quem sofria, meu lindo amor. Tu hás de chorar. A mesma música, a mesma canção aqui em três versões diferentes. Todas elas têm o seu charme, a sua beleza. E agora vem o Leandro com um tema que tem cheirinho de desafado. O regresso, não, desassossego. Este coração agora mais vazio. Enganar o destino e ficar outra vez a teu lado. Ensina-me a viver. Desassossego, Leandro. E agora vamos outra voz do fado, Ricardo Ribeiro. Ele vai nos interpretar o fado É Tão Bom Ser Pequenino. Isto foi interpretado na casa de Amália. Depois entro também. Pois, ouvi. Agora fala do Zé Manel. É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avó, ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Vem cá, José Manuel, dás-me a graciosa ideia de Jesus na Galileia, a traquinar num vergel. És moreninho teu, como foi o Deus meu. Tens o mesmo olhar divino, ai que saudades eu tenho, ai não ser do teu tamanho. Não é tão bom ser pequenino. Os teus dedos delicados, nessas tuas mãos inquietas, lembram-me das borboletas a voar nos silvados. Fui como tu, sem cuidados. Também já corri veloz. Vem cá, falemos a sós de um caso sentimental, que eu vou dizer-te o que vale ter pai, ter mãe, ter avós. Que eu vou dizer-te o que vale ter pai, ter mãe, ter avós. Ter avós, afirmo-te eu, perdoa as imagens minhas, é ter relíquias velhinhas e ter mãe é ter o céu. Ter pai assim como o teu, que te dá o pão e o ensino, é ter sempre um sol a pino e um luar com roxinóis, triunfar como os heróis e ter esperança no destino. Tu sabes o que é esperança, o sonho, a ilusão, a fé. Sabes lá o que isso é, minha inocente criança. Tu és fonte na pujança. Eu rio que chegou à foz. Eu sou antes tu após. Ai, que saudades eu tenho. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. Ricardo Ribeiro e Rodrigo foram as vozes que acompanharam aqui este lindo fado. E se falamos de fado, tinha que vir a Maúlia Rodrigues. Fui tirar a mesa redonda,

sabe cautela, não dá tela nem diz nada, que a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha e de forma mais diversa, dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. E há quem diga a boca cheia que depois de tanta fita, Mochico de volta e meia prega.